Estou quase a desfalecer. Dores vêm, me fazem enfraquecer. Mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em tua paz. Continua assim a caminhar. Falhas que revelam o que sou, apenas mais um mero pecador. Mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em teu amor. Continuo assim a lutar. Posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre. Colocar sobre ti.

encontrei os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar, porque a vida recebi a te encontrar. Existe o momento de sonhar, de sonhar. E o medo que está sempre à porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo eu sempre guardarei. O teu amor, que um dia eu encontrei. lados mal pode acompanhar. Porém insistente, ele vem e tira-me do chão. Anestesiado, decido me entregar. Água viva, minha sede, vem matar. Vem comigo, não deixe a vida me demorar. Me pare um pouco, me abraça um pouco, me faz descansar. Vem matar. Vem comigo, não vida ou vida e morte tornarão. Belas palavras podem até esconder a intenção, que o coração impuro será sondado e cobrado. O fruto da palavra que lançou colherá. Palavras uma vez.

te mostrar os meus caminhos. Eu vou estar sempre aqui esperando por você. Eu não me cansarei de te alianças, palavras que trouxeram divisão.

Oh! noite é menor cada dia. Os dias às vezes parecem iguais. A guerra é minha rotina. Peço força pra continuar. Peço força a noite já cai. Começo a tratar minhas feridas. Olho pros céus com os joelhos no chão. Abro os braços pra graça divina. Peço forças pra continuar. Peço forças. aflição, correndo sem ter direção. Eu penso que chegou meu fim. Quero sentir a tua mão segurando a minha mão, ouvir a tua voz a me chamar. Esta solidão, me tirar dessa escuridão. Quero ter pra sempre a tua paz. Nessa tempestade eu posso ver a tua presença e o teu poder me sustentando em teu querer. Seu amor, te vivemos em paz.

que veio cumprir, segundo já estava escrito, nasceu, sofreu, morreu por nós. Seu sangue lá na cruz derramou. Nasceu. Só queria que vocês cantassem assim comigo. Ó. Magia alguma não poderia tirar a paz deste meu novo ser.

houvesse um novo destino ao mundo. Deus, me mostre o caminho. Deus, não me deixe andar sozinho. Deus, me mostre o caminho. Eu acredito também na Bíblia. São palavras do autor da vida. Porque a cruz não segurou, porque a morte não segurou, e nem o inferno segurou. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Go, go!